Salut. Thank you. Thank you. Oi, alô. E assim você irá dizer, aí é. Sentado na esquina, parada, olhando os carros passando. Saber o que fazer. E ela dormiu no calor dos meus braços. Oi, e eu acordei sem saber. cinzas de rosas. Não, não, não, não, não, não, não, não, não.